gente fez amor. Aquele dia de prazer, oh, oh, oh, quando a gente fez amor. vem pra mim. Perdoa meu coração, ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Se alô, ele não quiser, tio. Pão de cada dia. Eu era tão feliz, juro, eu não sabia. Show alternativo.